Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, síntese de Novo Testamento de Mínimo. É um belo trabalho desse saudoso irmão, Bantuil de Freitas, que já partiu para a pátria espiritual, está vendo quão maravilhosa é a religião de Deus. Quão importante para todos. Nada mais belo que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, sintetizado num trabalho como este, tão profundo, que todos nós precisamos do Evangelho para sobreviver. Todos nós precisamos da boa nova de Jesus, que não fica nunca velha, repararam? Boa nova, será sempre boa nova, boa notícia de Jesus, que a vida não acaba com a morte, e todas as dificuldades não são para nos levar ao sofrimento nem à derrota, mas para nos abrir os olhos e nos colocar no caminho certo. Predição do nascimento de Jesus. Estando Isabel no sexto mês de gravidez, o anjo Gabriel foi mandado por Deus a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem desposada, isto é, uma noiva prometida em casamento. Prometida em casamento a um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse-lhe: eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvi-lo, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. O anjo lhe disse: nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. É assim que conceberás no teu ventre, e de ti nascerá um filho ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: mas como sucederá isso, se não conheço o varão? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também tua parenta Isabel concebeu na velhice um filho e está no sexto mês de gravidez, ela que era chamada estéril, isto é, que julgavam estéril, pois a Deus nada é impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela. vamos fazer alguns pequenos comentários ao texto. E apesar de ser claríssimo, mas vamos nos colocar numa posição diferente ao que em comum se vê ao se comentar esses fatos. Vocês veem que Deus, quando nos convoca para uma tarefa, não se preocupa com o que os outros irão falar de nós. Não se preocupa se teremos que atravessar escândalos, dores, sacrifícios imensos. Não se preocupa. Ele espera de nós que a missão seja cumprida. Daí, aquele alertamento de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Depois desse pequeno comentário, vamos pensar na situação de Maria. Ela era virgem, prometida ao seu noivo, e de repente aparece grávida. Já imaginaram o escândalo? Então esta questão, essa história de apresentar a Virgem Maria como uma mulher frágil, não tem tão profundo sentido como querem dizer aí. Frágil como? Ela arrostou um escândalo. Arrostou ser mal julgada. No entanto, deu à luz seu filho. E José, como é que ficou? Bom, lá na frente, vocês vão ver a interferência divina que foi falar a ele. Não há novela mais empolgante do que o Evangelho. Mas também o anjo apareceu a ela e lhe disse: eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Os tesouros do mundo nada valem. A beleza do mundo, o sucesso do mundo nada valem diante dessa riqueza que Maria Santíssima recebeu. Ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem tem isso aqui tem tudo. Arrosta qualquer sofrimento, alcança todas as vitórias, desde que sejam vitórias para Deus. Bem que ela ficou perturbada, ela viu um anjo, quer dizer, um espírito de luz. De repente ela está lá na sua vida doméstica, no seu trabalho comum, e lhe aparece um anjo. Já imaginaram que esplendor que ela viu? Tinha que se assustar mesmo. Bem que, antes de reencarnar, ela já sabia o que viera fazer na Terra. Mas quando você vem à carne, você fica protegido de muitas coisas que poderiam perturbar-lhe a vida espiritual. A gente vem sempre a tratar de uma missão na Terra, livrar-se de uma série de problemas. Mesmo assim, a pessoa se assusta, porque a carne embrutece o nosso raciocínio espiritual, a nossa visão espiritual. Ela se perturbou, por isso que o anjo teve que chegar e dizer: nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. E foi logo abrindo o livro, porque o pessoal do mundo invisível, os a serviço de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, eles não perdem tempo e não gostam de quem perca tempo. Porque o sol nasce todo dia, os pássaros continuam cantando, as árvores dando seus frutos e a sombra. Quer dizer, Deus permanece vivo. Foi assim que eu pensei quando o irmão Zaru voltou à pátria espiritual, aquele choque tremendo. Se não tivesse pensado dessa maneira, em respeito à sua memória, não teria levado a LBV para a frente, onde nós estaríamos hoje? Em lugar nenhum, disse nossa irmã. Assim, quando vocês tiverem seus probleminhas tão pequenos, lembre-se desse problema de Maria Santíssima. Muita gente não percebeu que essa altura ela foi muito mal julgada, não é isso mesmo? Já tinha pensado nisso? Muita gente nem se lembra, porque fica empolgada pelo fenômeno espiritual, que é realmente deslumbrante. Ora, mãe de Jesus, e coisa maravilhosa, mas se esquece do drama pessoal de Maria Santíssima. Quantas pessoas lhe viraram a cara, hein? E depois ficaram arrependidíssimas, porque afinal ela estava cumprindo uma missão. E o anjo, que não perde tempo, porque não é demagogo, foi logo revelando a razão da sua presença. É assim que conceberás no teu ventre, e de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. São Paulo Apóstolo diz que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Então, muita gente que lê o Evangelho ou o Velho Testamento pela letra que mata, diz: então Jesus não foi o Messias, porque não está reinando sobre o trono de seu pai Davi, e o reino dele, não, cadê o reino dele no mundo? Mas o reino de Jesus é espiritual. Ele mesmo diz: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Por isso, a política de Deus se baseia nestas palavras do Cristo. Procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Jesus não se preocupa em governar corpos, mas espíritos, pois governando os espíritos estará dando consciência, moral, equilíbrio aos corpos que esses espíritos governam e mantêm vivos. Isso é tão fácil de entender. Então, a política de Deus, que tem como estandarte o Cristo estadista, cuida desde já das almas das pessoas. Porque nós somos, antes de carne, nós somos espírito. E o anjo alerta a Maria que o milagre não seria só com ela. Seria de outra forma, mas também com a Isabel, sua prima. E avisou a Maria. E há um pedaço que diz que o Espírito Santo viria sobre Maria. Que medo ela teria nenhum. E ele pediu a ela que não se perturbasse, pois a Deus nada é impossível. Vocês pensam que a LBV está funcionando? Por quê? Porque o seu presidente, aqueles que trabalham com ele, sabem muito bem que ela está a serviço de um poder superior para o qual nada é impossível. E nós repetimos as palavras de Maria Santíssima, nós legionários da boa vontade, cristãos do novo mandamento: faça-se em nós, Jesus, conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela, e os anjos que nos cercam vão cumprir suas tarefas, conscientes de que somos valentes, valentes de Deus, mas não no sentido da violência, no sentido de assumir um compromisso e levá-lo, custe o que custar, honrosamente até ao fim. Bem, mas agora nós vamos orar. Antes, porém, vamos cantar do professor Darcy Augusto Malheiros, Lá Vem Jesus. Com toda a força das suas almas. Quando você quer que uma pessoa venha, você chama com carinho, com amor, com energia. Vem, fulano, vem, vem cá. E a pessoa vem ou não vem? Vem. E se vocês cantarem Lá Vem Jesus como deve ser cantado, Jesus vem e vem mesmo. Nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, portanto, de bondade e de amor. Porque nós recebemos aquilo que plantamos. Seja feita a vossa vontade. Jamais a nossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. O pão do Espírito transubstancial. Além da substância material,

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres na boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus? Não perde o seu tempo. Não se esqueçam daquele pensamento do irmão Zarute, tá? No primeiro volume da Bíblia para o povo, diz assim: em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.